Escurece, passa a noite, amanhece, passa o dia. E assim continua, sempre na mesma rotina. A classe alta está localizada lá do outro lado. Enquanto isso, a classe baixa está cheia de barrancos, buracos, barracos caindo aos pedaços, goteiras pra todos os lados dos telhados desalienados. Eu vejo uma senhora ali em pé na calçada. Não está sorrindo, tá séria, abatida, calada. O semblante não sobe, pelo contrário, desaba. Situação precária. Não vejo mais sorriso no rosto da molecada. Meninos de 10 anos não são mais crianças. Não tem esperança, deixou-se levar totalmente à vingança. Pensamentos suicidas, molecada na fissura. Pensamento de colocar um 380 na cintura. Meteram as fitas na esquina, tenta subir de outra forma na vida. Eu vejo uma criança e uma mãe desesperada, atrás de solução, pois o que ganha é uma piada. Não dá uma terça parte pra poder sobreviver. A preocupação ataca, a mente logo embaça. Chega em um ponto que não dá pra aguentar. Não consegue enxergar o melhor, a fartura. Não consegue emprego, por favor, meu Deus, me ajuda. Todas as portas estão fechadas. Cadê o governo com o emprego, uma piada? O tempo passa, vem o desespero. A mente embaça, alguém está com medo. Quem votou na intenção de trabalhar não tem paciência, não tem como mais esperar. O que fazer nessa situação? Os filhos choram com fome, cadê a alimentação? Periferia, sinônimo de violência pra burguesia, sociedade de má influência. Jogada ao léu pra sobra sem nenhum apoio. A classe alta não dá bola, da favela sente nojo. Os bico ruim vem aqui só na campanha de eleição. Só em Deus podemos confiar nessa situação precária. Molecada da vida vivendo de rajada em rajada. Aí se liga, na verdade o que me preocupa é ver que você não se importa, não tem sentimento de culpa. Dizer que a morte do parceiro é só mais um maluco finado, um viciado, drogado que andava trepado. Podia ter sido você ou qualquer um de nós que não tivesse erguido a mão, não tivesse ouvido a voz. Aquela tia que chorava pelo buraco no telhado, agora chora pelo corpo do seu filho estirado. Hipócritas intitulados serão cobrados, assistiram de perto e ficaram calados. Muito choro, muita guerra, ninguém vai chorar por nós, periferia. Querida, sofrido, rap é sua voz que grita forte, bem forte pra todo mundo ouvir. Que aqui é campo de batalha e só guerreiro vive aqui. Guerra carnal, espiritual, guerra por guerra a todo instante. Assim então segue tornando-nos cegos, calados, frustrados, com triste semblante. Clique um bar, chega devagar, alguém vai rodar, ninguém se lamenta. Os loucos com a Bíblia na mão, no meio da selva, as feras enfrenta. Preciso falar, me desabafar, alguém deu seu sangue pra vivermos isso. Eu peço silêncio, consciência, peço mais valor pelo sangue de Cristo. Peço permissão pra me expressar e ser a voz dos irmãos. E me fortaleço quando reconheço o erro em mim. Peço perdão se me faltou inspiração, palavras certas pra guerrear na rima contra o mundo cão. Eu sou o grito do gueto, a força do fraco. Eu sou refúgio exato pro desesperado. Eu sou a voz que aflita, grita, clamando em oração. Clamando por vida, clamando por paz, clama por amor, clama pelo pão. Sem diferenças raciais, brancos e negros na mesma missão. A lança, a flecha que ultrapassa o coração, plantando a semente, abrindo os olhos da nossa população. Diga-me aqui, plante de pé, senhor, estou pronto para essa missão. Vendo de perto o drama encoberto pelo cinismo do sistema. Quero solução, sou revolução, não sou um artista, eu trago meu tema. Eu sei, sou julgado e discriminado, mas dante o seu preconceito. Esse é meu chamado, não serei calado, meus lábios então um louvor perfeito. Direito do peito, daquele jeito, ha, esse é o efeito. Daquele jeito. Periferia, sinônimo de violência pra burguesia, sociedade de má influência. Jogada ao léu pra sobra sem nenhum apoio. A classe alta não dá bola, da favela sente nojo. Os bico ruim vem aqui só na campanha de eleição. Só em Deus podemos confiar nessa situação precária. Molecada da vida vivendo de rajada em rajada.